liberando a velocidade, tá? Tipo, 3170. 3170 livre. Deixa para 2100 sem restrições, ajuste no 014, autorizado para o procedimento LS X-Ray da pistão no 0, já está estabilizado. 2000 direto, livre velocidade 2014, reportagem utilizada, 3170. São 3170 estabilizando. Esse é um procedimento em LS Actuation de torre 118, decimal 95. 1295, boa noite. Salvador, boa noite, está 3170, final, embaixo da barra. São 3170, boa noite, avistado, livre pouso, pistão a zero, vento 1970 graus, 03, nós. Livre pouso, 3170. São 3170, no solo 19, libere a direita, via Golf. Mantenha a minha escuta, táxi autorizado via Alfa e Kilo até o Flight 3. Quando lá, atento ao sinalizador. Via Alfa, Kilo, Hotel, Flight 3, atento ao sinalizador, na sexta escuta, Alfa 3, 1170. Ok, apenas Alfa e Kilo, ok? Alfa e Kilo, Flight 3. Alfa e Kilo, Flight 3, ok. Obrigado. Alexandre 520, oficina de identificação da Prodimari para interceptar a chegada à Mari. Desça para 050. 050, é Mari. 3520, autorizada por Diruna, descendo para 2000 pés, ajuste 1004. Diruna 2104. Control 3520, sobre azul. Estabilizado, Tereza. Torre 1895. 520 avistado, check trem, os autorizados estão no zero, vento 150 graus, 3 nós. E 520 no solo aos 47, libera via Fox, Taxina, me escuta via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 03, Taxina, 520. Então,